tá ligado com uso, pista 190, o vento é 190 graus, 109, no segundo e 100. Ciente, 5127. Torre Salvador Azul 4062. Azul 4062, possível. Também LS, passando a sua escuta agora. Mas o Bandeirantes continua com esse Marcelo, nave à sua frente, o 190, está passando a cabeceira 10 agora, visto em torno de 600 a 700 pés, vou confirmar as condições para o pousar. Ok, continua a aproximação, 4072. Olha, Salvador, com nós, estamos 1228, informação clara, 10 para 170. 1228, desse mantém nível 050, via chegada Bom Med 1, no ajuste 1020. Bom Med 1050, 1020, 1222. Alô, 5127, curva esquerda para 270, permanece limite. Esquerda 270, permanece limite, do 5127. Boa noite, 1354, passa para o meu teste, curta da Caju. 1354, boa noite, contato radar, subvenção da PUC, nível 230. Essa já vem a voz. Precisa manter prova para tiver a formação pesada esquerda, voo no 354. Autorizado, voo no 354, após desvio, voo em Jamo. Após desvio, voo em Jamo, voo no 354. Azul 5127, curva esquerda para 215, limite o localizador. Esquerda 215, limite ao watch, o azul 5127. Atualizado do tempo, do campo, 97 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade. 5127, só confirmando, a chuva forte passou? Correto, azul 5127. Suficiente, obrigado. Olha, sábado é roxo, né? 6074, informação, Charlie. 0074, desse mantém nível 060, via chegada Bom Med 1. 060, via chegada Bom Med 1, 6074. Ouvi 5127, curva esquerda para 140, informe estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, ouvi 5127. Ouvi Xané 6074, ajuste de altímetro 1020. 1020. Complete a esquerda para 130, azul 597. Esquerda 130, 597. A 72 autorizada, final em olho 73, desça para 3, no país, e forma estabilizada. 3 mil, rapaziada, estabilizado, boa 973. Azul 527? Afirmativo, Azul 527, autorizado interceptar. Autorizado Azul 527 estabilizou? Estabilizado no localizador, 5127. Gente, complete final, chamando de Salvador, frequência 1895. 1895, 5127. 972 autorizado, 2012. 2012, 972. no ILS, Resul 5127. 5127, tem 1895. Correio 1895, 5127. Azul 5127, final estabilizado ILS. Azul 5127, continua aproximação, chama avistando, teto estimado 900 pés. Sim, só confirmando, chuva forte passou? Sim, sim. Pista está molhada, sem chuva. Sim, muito obrigado, senhor. Avistou a 800 pés, 5127. Ciente, autorizado o pouso, 190 graus, 129, azul 5127. Ciente, obrigado, autorizado o pouso 5127. Chame centro do Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685, alternado? Alternativa 12545. 2685, vai, obrigado. Sala 1 no 4, liberando a direita. Taxi via Alfa Chimães para Juliette. Alfa Chimães para Juliette, azul 527. Para 2.000 pés, autorizado final ILS Extreme, forma estabilizada. 2.000 pés, a porta é estabilizada X-Ray com 1.2.2.2. Agora 7.4, vista para 3.000 pés, cancelada a restrição de nível, em TAP. 3.000, cancelada a restrição, Oceaner 6.0.7.4. Bono 972, chame Torre, frequência 198, decimal 95. 895, Bono 972, obrigado. Não, Rador, boa noite, voo 972. Bono 972, reporte de avistão do campo, ajustante, metro 1020, e fomo pista molhada. Qual a instrução está mantendo a Alfa, né? Change, Azul 5127, táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 5127. 172, autorizado por pista na zero, vento 200 graus, 129. Sim, que livre pouso na zero, com 972. Exato, sinal de alerta, X-ray, Xané, 6074. Xané, 6074, autorizado ILS. Parece então para 2000, em zona, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, passeio 2218. Passeio 2218, prepara-se e dá árvore com uma elefa, bate cópia. Árvore com uma elefa, bate cópia, 2218. Frequência 198, decimal 95. 95, volando 222. Seguiu 1972, solo 19, libero direito, taxi via Alfa Kilo, parte 3. Via Alfa Kilo, parte 3, volando 972. 1972, a posição sem prevista é 1 no Lima, fica atento ao sinalizador no parte 3. Tá, sim, Mach 3 no Lima, vou na 722. Salvador, boa noite, 1-2-2-2, final 1-0. 1-2-2-8, reporte avistando o campo, ajuste altímetro 1-0-2-0, informe a pista molhada. Gente, 1-2-2-8, poderia confirmar o vento? O vento 2-1-0 graus, 1-0-9. 2, aguardando o balizador aqui na 1, olha. Ciente. O freio já está ciente, o 19 está ciente. Ciente, obrigado. 1228, fala os 23, na área direita, táxi via Alfa, repartimento da táxi e Juliette. Então, eu vou parar no táxi dessa, vamos dar os 2. Salvador, boa noite, Xané. 6074, para avisar. Xané 6074, continua a aproximação, reporte a vista no campo, ajuste a altímetro 1020, informa a pista molhada. Pista molhada, vai informar o estando, Xané 6074. Chiné 6074, traça do estado, utilizado com pistola 0, vento 2, 1,0 graus, 1,0 graus. Sente de repouso, Chiné 6074. 1228, autorizado até o portão 02. Só 02, qual a 202? Chiné 6074, só os 27, na área direita, táxi via Alfa, Juliette, até a remota 14, pode falar. Ok, Alfa Juliette para 14, o Chiné 6074. A 32228, copia? 228, copia. A 32228, utilizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da pistola 0, primeira curva direita. Saída Agur 1 Elefa, após Elefa voa direto ao Plot, direto Conquista. Aciona 5073, controle instalador operem 120, décima 8. Então, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, curva à direita, Arbor, Lessa, após o pó, aciona 5073 e controle 120, décima 8, passageiro 2228. Passageiro 2228, apenas o saído Arbor 1 Elefa. Confirmado o saído então, Arbor 1 Elefa, 2228. Passageiro 2228, correto, pronto, estiver acionamento. Estiver acionamento, 2228, pushback e acionamento. Passageiro 2228, após a Avianca nacional na 14, inicia chamar táxi. Após a altura da Avianca, vai iniciar chamar táxi 2228, só informando, não cumpre o gradiente ATC. Cumpre a instrução inferior? Afirmativo. Sim, cumpre a instrução inferior, passageiro 2228. Cumpre a instrução inferior, passageiro 2228. 7, boa noite. Zona 237, boa noite. Autorizado via chegada da Bona de 1, abençoa para 4.003. Ajuste 1020. 4.020, vai ter quanto essa proa aproximadamente? Fica livre de informação à direita sobre o convete. Gente, aprova o juiz, aposte e retornar na proa de Itapi, 19037. Está autorizado, Itapi, desvia da. Já. Livre das informações. Obrigado. Salvador, passageiro 2228, pronto para o táxi, 39 no POV, pelo dia de 5 horas e 10, e a alternativa será aqui, Salvador. Tem que fazer o 2228, 30 no pátio Índio, até o pátio Índio, quando pronto, chama lá a torre em... Pode confirmar a frequência? Essa mesma frequência, 118, próximo ao 95. Então, fica na meta 295, passando 2228. Ponto espera da 1-0, pronto. Passageiro 2228, autorizado, linha decolar pistão 1-0, vento 230 graus, 071. Linha decola 1-0, 2228. Zona 37, autorizada, aproximação ILS 73, deixa para 2 em metais, informe estabilizada. Chamaria a autorização, já prefere a. chamo 2228, eu coloco 42, chamo o controle instalador 120, décima 8. 208, 228. Salvador, boa noite, passageiro 2228. Salve, boa noite, contato radar, subiu mantendo via 180, via saída agora 1, cancelada a restrição de 3 mil para ir na saída. Cancelada a restrição, sessão até 180 na Arbor 1, 2228. Voo 9741, prossiga. É o 7491, se ele tem informação, é? Por gentileza, autorização, buenos aires. O voo 7491, qual é o horário do plano? É o 20 só da próxima. O 20 da próxima? Aguarde mais alguns instantes para cópias, eu não confio no nosso sistema. Assim que aparecer aqui, eu chamarei para cópias. Muito obrigado. Afirmo, vou entrar em contato aqui com a Infraero. Bem, gente. Na Shell? A Vigésia Querosene. Ok, gente, a Infraero já está aproveitando. Peço 9037. Terra 9037, a Terra acaba de nos informar, chuva moderada sobre o campo, com catinelo e acertuei, chama a Terra e frequência 1.8 do sinal 9.5. 18.9. Salvador, passarinho 2228, solicita desvio à direita 30 graus, as informações. Passarinho 2228, autorizado, desvio, confirme por quantas milhas. Chuva leve, pista molhada, confirma. Afirmo, chuva leve, pista molhada, o vento no momento de 2.10 graus, 1.09. Eu tô tendo a visão. Salvador, muito boa noite, Fortaleza 2222, transfere da minha formação Foxtrot para descer. Fortaleza 2222, eu sou a identificação, autorizada a chamada Amanda, separamento de voo 050, o ajuste no 020. Descendo para o 050, chegada Amanda, pode confirmar o nosso ajuste? O ajuste no 020. Ou no 020, Fortaleza 2222. Estou 710 no 9037. 9037, tráfego avistado, subzero por pistola 0, vento 220 graus, 10 mais. Boa 9024, boa noite, eu sou a identificação, via chegada a bola de 1, no via separamento de rua 060. 060, descendo via Bovéia de 1, 9037. Meu tomo Golf e Atorrito. Como eu tomo Golf e Atorrito, não é? Solo 507, solo 50, libera direita. Taxi via Alfa, manter a posição de segurança no aquilo. Ok, via Alfa, eu mantenho 100 1.7491 no pronto cópia. Prossiga. 1.7491 autorizado Sierra Alfa Eco Zulu. via, eu pedi 17, eu posso conformar a rota do plano, nível autorizado 360. Decolagem da pista 10, com primeira curva direita, na saída Arbor 1 no Elefa. Acionando o transponde 5101, no controle Salvador, opere 120, decimal 8. Você na falha da 5101? Sim, 5101. Ok, 360 então autorizado, agora 1 no Elefa, subida, transição. 1208 a frequência, 5101 na transponde, via rota plano de voo. 7491 no Correste, pronto, pushback pelo momento. Chamarem o 7491. Tranquilo, voo 9037. O voo 9037, manter a posição, tem aqui a prevista parte 3, porém manter a posição de ingresso naquilo, estamos aguardando o contato da infra-air. Tá ok, então, manter-se no através daquilo, pode ser? Afirmo, que caso eles modifiquem para o pátio 1, pelo menos o senhor ainda não ingressou pelo pátio 3. Perfeito, então obrigado, só usar 37. Autorizado 2000 pés, 1020, autorizado LS X-Way, 1023 estabilizado, passarido 2222. Passarido 2228, chama-se do Recife, frequência 928, decimal 35. É, 12835, passarido 2228. Para 4.010, o ajuste 9020. 1020 até 4.000, 9020. 3520, boa noite, oficial a identificação. Voo direto do Bonéide para consertar a chegada do Bonéide 1, desça para nível de voo 050. Ok, Bonéide 050, alguma possibilidade do Alistap? O 9024, vetor exato de frequência elétrica, cuja esquerda, proa 020, limite radial 280 de Salvador. Firma proa 20, voo 9024. Oi, Salvador, boa noite, azul 6908. Azul 6908, oficial de identificação, via chegada Bonéide 1, desça para nível de voo 060. Via chegada Bonéide 1, até o 060. Quando possível, solicita para o Editona, é 908. Certo, Eduardo. 4, 5, 2, 0, 3, 0, 4. Está liberado, 3, 0, 3, 0, 4.